for longa demais. A escuridão roubar sua paz. Posso ser eu o risco pra uma faísca. Posso ser eu o lume que se arrisca. Solo no breu, fagulha imune à dor. Só pra lembrar que você tem um amor. Quando a espera for tempo demais, a esperança cansada e gasta no chão. Posso ser eu o braço que te carrega. Posso ser eu no laço quem te entrega. Fé no apogeu, a mão que rega a flor. Só pra lembrar que você tem um amor. Pode a razão desabar, deixa cair o perdão em gotas. Pode o oásis secar, eu buscarei a mais clara das fontes. Só pra lembrar, só pra lembrar que você tem meu amor. Leito coberto de sonho e mel, de peito aberto bem perto do céu. Nunca é deserto nem nada é tão mal quando se tem um amor. Só ser, só ser. Quando a espera, quando a espera for tempo demais, for tempo demais, a esperança cansada e gasta no chão. Posso ser eu o braço que te carrega. Posso ser eu no laço quem te entrega. Fé no apogeu, a mão que rega a flor. Só pra lembrar que você tem um amor. Pode a razão desabar, deixa cair o perdão em gotas. Pode o oásis secar, eu buscarei a mais clara das fontes. Só pra lembrar, só pra lembrar que você tem meu amor. Leito coberto de sonho e mel, de peito aberto bem perto do céu. Nunca é deserto nem nada é tão mal quando se tem um só ser. Só ser. Quando se tem amor, só ser. Só ser. Só ser.